Do céu vejo as estrelas, da terra o mar jogando sangue. Querem blasfemar sobre a caminhada da nossa gangue. Alto contexto com respeito, chama a responsa, nego. Nosso enigma fundiu novo terror. Do céu vejo as estrelas, da terra o mar jogando sangue. Querem blasfemar sobre a caminhada da nossa gangue. Alto contexto com respeito, chama a responsa, nego. Nosso enigma fundiu novo terror. Engatilho minha arma que a mente proporcionou. Nesse dia cinzento, maldade voa com o vento. Da brasa vejo meu flow queimando a cada tento. No truco, blefe é blefe, o resto é entrosamento. Dou graças a Deus por ter o meu fiéis e por cada inimigo que também me fez olhar pro céu. Sou CR, a tese, não investe no interlude. Investimos a cada som, é teste no home studio. E se for confrontar, seguro o B.O. na humildade. Os menina que é louco e não aceita mancada, é piripaque, chute do alarme, o tapa do mic. Direto e reto, nada de zigue-zague. Do céu vejo as estrelas, da terra o mar jogando sangue. Querem blasfemar sobre a caminhada da nossa gangue. Alto contexto com respeito, chama a responsa, nego. Nosso enigma fundiu novo terror. Do céu vejo as estrelas, da terra o mar jogando sangue. Querem blasfemar sobre a caminhada da nossa gangue. Alto contexto com respeito, chama a responsa, nego. Nosso enigma fundiu novo terror. Região, me explica aí quem juntou esses moleque. Esses moleque hoje te ensina através do rap. Sem tempo, vivi faz tempo, mas eu nunca tô sozinho. Às vezes eu tô com a gangue, às vezes é base o fino. Mas escuta o que eu falo, eu tô no corre pra vencer. Aprendi a dar valor pro que me fez amadurecer. Solta a voz, esparecer, fugir pra poder crescer. Força a mente mais um pouco pra você poder entender. Fusão dos átomos, assim como fundimos a nossa banca. Alto contexto, sem patrocínio, assim se banca. Dá pra ter uma visão, debaixo da lua tá tendo showzão. O clique cleque dos moleque acontece, pois nas letras investe. Do céu vejo as estrelas, da terra o mar jogando sangue. Querem blasfemar sobre a caminhada da nossa gangue. Alto contexto com respeito, chama a responsa, nego. Nosso enigma fundiu novo terror. Do céu vejo as estrelas, da terra o mar jorrando sangue. Querem blasfemar sobre a caminhada da nossa gangue. Alto contexto com respeito, chama a responsa, nego. Nosso enigma fundiu novo terror. O tempo passou, evolui, mas me questiono quem sou. Sonhador, verdadeiro, não guardo rancor. Amor pela família e pelos que do meu lado se encontrou. A dor é minha, é tanta que cura, não tem um tu. Olho pra um lado e pro outro, pra onde eu vou. Muitas vozes falando que eu tenho que fazer, quem eu tenho que ser. Mas faço a minha, bocado sem ninguém perceber. Barba na cara não faz você proceder. Pés no chão e sabe entender cada risco abstrato que na selva de pedra se faz efeito. O espetáculo, aquele tom opaco e eu descendo bem malaco. A touca na cabeça e o jaco bem fechado. O dia é frio, então põe fogo no pavio. Ouviu e viu o que eu tenho pra dizer. Não dá pra ficar calado, parado, esperando de nada acontecer. Alto contexto com respeito, bato no peito. Grande direito, terror abstrato. Não pode ser safado, quem anda na linha tá dentro do termo. Vigio, me esquivo, percebo o meu prêmio. É soberbo, alto termo, afiado. Nossa banca, som extraordinário, filhada. Se apontava, boss quest que só atrasava. Me fala quanto me mata sem seu mérito ingrato. Contestando a fuga, meu som te perturba. Sai, vassado bastardo, risco sonoro, fruto a penumbra. 3, 2, 1, rajada. Vem escutar, desfrute do som que te faz viajar. Partitura deslizante, escorrega pra sua mente. Que fato intrigante, alto contexto é a nossa gangue. Do céu vejo as estrelas, da terra o mar jorrando sangue. Querem blasfemar sobre a caminhada da nossa gangue. Alto contexto com respeito, chama a responsa, nego. Nosso enigma fundiu novo terror. Do céu vejo as estrelas, da terra o mar jorrando sangue. Querem blasfemar sobre a caminhada da nossa gangue. Alto contexto com respeito, chama a responsa, nego. Nosso enigma fundiu novo terror.